Este foi Jota Neto com a sua linda canção Vinde a Mim. Este hino foi o hino que me agraciou na minha conversão em 1993.